Território Eldorado no ar. Agora 4h59. Casos de dengue aumentam mais de 400% no Distrito Federal. Para a Vigilância à Saúde, o crescimento nos casos pode ser consequência da falta de cuidados em casa. A instituição cogitou a possibilidade de pedir ajuda do Exército para combater a proliferação do mosquito transmissor da doença. E conheça o Xsite do Estação Férias 2010. Lá você encontra os destinos mais procurados pelos turistas. São fotos, áudios e muita informação. Conteúdo exclusivo para você. É só acessar territorioeldorado.com.br. Território Eldorado no ar. Outras informações dentro de uma hora. 4h59, eu sou Ronaldo Raci. Muito obrigado pela companhia. Daqui a pouquinho tem Eldorado Rádio Blog com Alessandra Lopes e Fábio Lima. Grande abraço e até amanhã. Eldorado FM. Você sabe o que é biomúsica? Divirta-se com esta oficina diferente de vivência musical na Praça Victor Tivita. Venha tocar, cantar e dançar todos os sábados às 15 horas. Saiba mais em www.praçavictortivita.org.br. Eldorado FM. É diferente uma seguradora feita de gente como a gente. É diferente saber que não sou apenas mais um cliente. É diferente. Madre, são pessoas cuidando da gente. Madre, são pessoas que nos entendem. Madre, são pessoas assim como a gente. Madre, a seguradora é diferente. Eldorado FM. Olga, olha, inventei a roda. Mas inventaram a roda. Quem? Um japonês. Que japonês? Aquele ali de moto. Inventou a roda, né? Não há provas que os japoneses da Semptoshiba inventaram a roda. Mas se eles criaram computadores tão avançados como os STI, por que não? STI é Semptoshiba. Uma grande marca faz toda a diferença. Eldorado FM. Prestes a completar 50 anos, o Dinhos é sinônimo de requinte e qualidade ao servir as mais saborosas carnes e o melhor da cozinha internacional. Somente quem possui tanta experiência poderia atingir o ponto máximo da carne, com um sabor único e inesquecível. Venha saborear a alta gastronomia e desfrutar momentos agradáveis. Dinhos, Alameda Santos 45. Reservas 3016-5333. Para saber mais, acesse dinhos.com.br. Cultura, entretenimento, música e entrevistas. A nova música e a tradição cultural em uma verdadeira conexão. Conexões urbanas. Conectado com vocês. Vamos nessa. Conexões Urbanas. Todas as quintas, às 10 da noite, aqui na Eldorado FM. Patrocínio Natura e Petrobras. Oi, filha, como foi na escola? Pai, para tudo. Hã? Antes de qualquer coisa, que carro é esse? Ué, o... Todo sujo de lama e cheio de adesivos? Ai, que mico, não tô entendendo nada. Mas... E olha só isso aqui. O quê? Uma bússola, pai. O que você vai fazer com uma bússola? O que funciona nas pistas nem sempre funciona nas ruas. Ainda bem que com o combustível é diferente. Toda a tecnologia que a gente testa nas corridas, você encontra nos postos Petrobras. Petrobras, das pistas para o seu carro. A partir de agora, Eldorado Rádio Blog. Cinco horas e três minutos, uma ótima tarde para você que está nos 92,9 da Eldorado FM, cá em São Paulo ou em qualquer lugar do planeta no territorioeldorado.com.br/radioblog. Fábio Lima, boa tarde. Boa tarde, Alê, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo ótimo, quarta-feira de cinza, acabando o carnaval, acabou a farra, agora vamos trabalhar, né, gente? Tudo certinho. Vamos certinho. Aí, né, gente? Vamos falar de muita coisa no radioblog de hoje, Alê. Hoje a gente tá uma coisa quarta-feira de branco. Ah, é verdade, olha só, são quarta-feira de branco mesmo. Alê, nós vamos falar da Sasha hoje. Ih, perigo, hein? A mãe dela vai te dar um... Não é a Sasha da Xuxa. Ah, não? Não. Ah, menino precavido. É a Sasha do Obama. Ele tem uma filha chamada Sasha também. Ah, é? Aí virou moda. Mas não é Sasha, é Sasha. Sasha. É, e vamos falar também de um fórum que hoje é um fórum, eu diria... como é que chama aquele cara que gosta de tomar remédio? Hipocondríaco. Olha só, a partir de amanhã, seguindo determinação da Anvisa, as farmácias são obrigadas a deixar analgésicos, antitérmicos, antiácidos e todo tipo de remédio, com exceção dos fitoterápicos, do lado de dentro do balcão. A gente quer saber se você concorda com essa norma. Tem o hábito de se servir dos medicamentos que ficam expostos nas gôndolas? Outra pergunta, tem o costume de se automedicar? Muita gente faz isso, hein? Dê a sua opinião e participe. Eldorado, Estação Férias Verão 2010. A rádio dos melhores ouvintes dá as melhores dicas para você curtir o período mais esperado do ano. Cultura e lazer. Os melhores lugares para você visitar em São Paulo. Informações sobre o tempo. Dicas de viagem. O trânsito nas rodovias. As melhores praias em todo o Brasil. Viagens. Eldorado, Estação Férias Verão. Sintonize os 92,9 e fique ligado nas informações que você realmente precisa para aproveitar ao máximo esse período. Eldorado Estação Férias Verão 2010. Oferecimento Cenoura e Bronze. Protege e bronzeia. Bronzeia e protege. Mafre. Seguros para cada momento da sua vida. Mafre. Asseguradora diferente. E Banco do Brasil. No verão, você tem mais Banco do Brasil. Eldorado. A rádio dos melhores ouvintes. Never leave your baby. With me, 'cause you

Agenda Cultural Eldorado. Teatro. O Centro Cultural São Paulo apresenta o espetáculo Clarices. Três senhoras esperam em um apartamento pelo momento de partir para uma viagem. Enquanto aguardam, contam suas histórias e revelam suas identidades por meio dos textos de Clarice Lispector. Clarices pode ser vista de quarta a domingo no Centro Cultural São Paulo, Rua Vergueiro, número 1000. Exposição. Está aberta na Caixa Cultural a exposição Brava Gente. A mostra revela personagens criados pelo artista Tid Heumeister, um observador de figuras humanas do cotidiano que utiliza tipografia, caligrafia, fotografia e pintura para se expressar. Brava Gente pode ser vista de terça a domingo das 9 da manhã às 9 da noite na Caixa Cultural, Praça da Sé, 111, no centro. Agenda Cultural Eldorado. Todo ano eu vou no ginecologista e faço Papa Nicolau. Mas pra que exatamente ele serve? Quem explica é o diretor do Departamento de Ginecologia do Hospital AC Camargo, o Dr. Glauco Baiocchi Neto. O objetivo do exame de Papa Nicolau, o que é? Ele é diagnosticar, é você fazer o diagnóstico de lesões precursoras do câncer. Então você, o objetivo dele é fazer diagnóstico de lesões antes de virar câncer, para que você trate essas lesões. Cuidando bem de você. As dicas do Hospital AC Camargo na Eldorado. Você ouve? Você ouve? Eldorado FM. Eldorado. Cindy, Mama, you understand that? No. Well, like, I don't understand how you can't, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, Mama? Yeah, because I got my shaking room with the French. Everybody's got a thing. Some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. Your style of life's a drag, and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it. Você está na Eldorado. 92,9. A rádio dos melhores ouvintes. Rádio dos melhores ouvintes. crown in disguise. It's a fact. I was just a lost soul. I needed a guide. Agora 3h56, continue com a gente, porque daqui a pouquinho tem Reserva Eldorado. Território Eldorado no ar. Os agricultores que quiserem ter o selo de orgânico em seus produtos terão o ano de 2010 para se adaptar às novas regras de produção indicadas pelo Ministério da Agricultura. O prazo para alterações no modo de produzir os alimentos encerra-se em 31 de dezembro e a regularização da produção orgânica é baseada em regras para produção e comercialização, incluindo armazenamento, rotulagem, transporte, certificação e fiscalização. O selo do Sistema Brasileiro de Conformidade deformidade orgânica será autorizado assim que o produtor concordar com as novas regras. A França entregará 326 milhões de euros, cerca de 819 milhões de reais, para ajuda humanitária ao Haiti. O pacote inclui o cancelamento de uma dívida de 140 milhões de reais, anunciou nesta quarta-feira Nicolas Sarkozy na primeira visita de um presidente francês ao Haiti. Território Eldorado no ar. Outras informações dentro de uma hora. Eldorado FM. Sesc Pinheiros apresenta o segundo encontro de literatura e erotismo Entre Linhas do Corpo. Debates, leituras e oficina trazem reflexões sobre o corpo erótico e sua relação com a literatura. Com Alice Ruiz, Márcia Tiburi, Ivana Ruda Leite, Marcelino Freire, Chico Sá, Cláudio Willer e Luiz Roberto Guedes. De 20 a 27 de fevereiro, no Sesc Pinheiros. Informações no site sescsp.org.br. O Brasil tem o maior índice de reciclagem de latas de alumínio do mundo. E a Novelis colabora fortemente com este resultado, exercendo a liderança na reciclagem de latas. A atividade gera empregos, economia de recursos naturais e de energia elétrica, além de contribuir para a preservação do meio ambiente. Participe você também, levando suas latinhas para reciclar. Proteção ambiental também é o nosso negócio. Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem de latas de alumínio. Eldorado FM. O livro leva você a todos os lugares. Democratiza o acesso ao conhecimento. O governo do estado de São Paulo, por meio da imprensa oficial, preserva a memória brasileira com obras de relevância cultural. A magia dos livros, mais perto de você. Imprensa Oficial. Governo do Estado de São Paulo. Trabalhando por você. O horário de verão termina nesse sábado à meia-noite. Atrase uma hora no seu relógio. Você ouve Reserva Eldorado. A boa safra da música nos 92,9. A boa safra da música nos 92,9. Reserva Eldorado. Reserva Eldorado. Eldorado. Thank you. It's the same old thing as yesterday. Foi o som do Police, King of Pain, teve também Fleetwood Mac com Don't Stop e ainda Tina Turner com What's Love Got to Do With It. 4h43, este é o Reserva Eldorado. I run out yesterday. Tried Reserva Eldorado. Boa Safra da Música. Reserva Eldorado. don't believe me, and if they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, believe me? Oh no. Don't believe us, and after all this time, they don't want to believe us, and if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live, how'd you start, where'd you go, could you listen now? Você ouve? Reserva Eldorado. Nos 92,9. We'll be right back. into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is the day your life will surely change. Fechando com The Duh, This Is The Day, teve também Smiths com The Boy With The Thorn In His Side, Pixies, Here Comes Your Man, e ainda Duran Duran, and Is There Something I Should Know. O Reserva Dourado você ouve de segunda a sábado às 9 da manhã e às 4 da tarde também no domingo às 10 da noite. Termina aqui, Reserva Eldorado. A boa safra da música nos 92,9. Eldorado FM. Hoje eu vou ter cólica às 9 da noite. Já pensou? Ah, a minha eu marquei pra amanhã às 7 da manhã. E eu às 3. Não seria ótimo se a gente pudesse marcar a hora pra cólica aparecer? Mas como isso é impossível, é sempre bom ter em casa e na bolsa a Troveran Composto. A Troveran combate a cólica num piscar de olhos, a qualquer hora e em qualquer lugar. É, cólica não tem hora pra aparecer. É por isso que eu confio na Troveran. Cólicas? Com a Troveran passa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eldorado FM. Uga, olha, inventei a roda. Mas já inventaram a roda. Quem? Um japonês. Que japonês? Aquele ali de moto. Inventou a roda, né? Não há provas que os japoneses da Semptoshiba inventaram a roda. Mas se eles criaram computadores tão avançados como os STI, por que não? STI é Semptoshiba. Uma grande marca faz toda a diferença. Eldorado, 92,9. Eldorado. Você sabe o que é preciso para construir 600 mil moradias? 2 bilhões de tijolos. 39 milhões de sacos de cimento. 3 milhões de trabalhadores e apenas um banco. 600 mil moradias financiadas pela Caixa em apenas um ano. Na Caixa, sim. Um número puxa o outro e todos puxam o crescimento do Brasil. Eldorado FM. A partir de agora... Reserva Eldorado. Eldorado. A boa safra da música nos 92,9. Quatro horas em ponto em São Paulo, uma ótima tarde para você, tudo bem? Essa edição aqui do Reserva Dourado, a gente vai tocar Jimi Hendrix, Stray Cats, e também Tina Turner, Fleetwood Mac, Police e muito mais. Vamos abrir com Led Zeppelin, All My Love. Feather in the

Reserva Eldorado. Eldorado. Eldorado. Stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gone. Tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Reserva Eldorado. Look. Stray Cats aqui no Reserva Dourado com Rock This Town. Teve também Jimi Hendrix com Angel e ainda Led Zeppelin abrindo com All My Love. Agora 4h13, tem Sam and Dave. Boa Safra da Música. Reserva Eldorado. Some people say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. A muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what are you getting? Another day older and deeper and dead. Don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I was 16 tons, I'm normal and cool. And the star boss said, Bella, bless my suit, you know, 16 tons. And what do you get? Another day older and deeper and dense. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. I want this fine. The others still help the right one don't get you, then the left one won't be, you know. 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper and dense. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was just in rain. A fighting trouble on my middle name. I was raised in a king ring. An old mama line can't know how to woman make me walk the line. You know, 16 guns and one of you can. Another day of water and deeper and dense. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. Você ouve Reserva Eldorado nos 92,9. Reserva Eldorado. Eldorado. James Brown, aqui no Reserva Dourado com Living in America. Teve também Gene Knight com Mr. Big Stuff, Platters com 16 Tons e ainda Sam & Dave com Soul Man. Agora 4h27, continue com a gente, daqui a pouquinho tem mais. Você ouve Reserva Eldorado. A boa safra da música nos 92,9.